lá, os que vêm pra cá. Vem pra lá, vem pra cá, vem pra lá, vem pra cá, vem pra lá, vem pra cá. Aparece alguém pra contar as novidades ou pra tirar um cisco, isso sim é que é amizade. Grande cola, grande cola, papo cabeça é amigo pra toda hora. Grande cola, sabe aí, ó. Grande cola, sempre escuto os amigos e não vou embora. Grande cola, grande cola, quando tenho uma mala testa, ele chora. E como choro? Grande cola, grande cola, pizza de escarola eu adoro. Mas só olha, claro que só olho. Não tenho mão, vou comer como, ah. E queria aproveitar e mandar um bacio pros meus amigos lá da bocha. Tá certo que de vez em quando eles me jogam no lugar da bola, mas é tudo uma brincadeira, é muito bom. Ei!